O que me envenena é minha nostalgia. Quando eu ia de madrugada lá pra sul te ver, meu bem, nesse tempo era sem glamour. Era muita luta. Era muita fome. O som tá do caralho, mas já melhorou. Dando trabalho, nós nem começou. E se eu for, o que ficou? Devoção à música. Meu rolê de rua, meu sincero cheio, meu caminho errante. Meus camaradas, minha alma, minha alma. Hoje ela foi em alguma salsa do Hector Lavoe. Nossa cara, nosso groove, nossa praia, nossa trupe, nossa laia de cabeça. Na fumaça, na função, disposição, futebol clube. Técnica, pesquisa, atitude, saúde. Tim, tim, tim, tim, cacau, um grau, volume, o sol, o sal, cacau, pra tu, pra mim, pra mim, pra tu, cacau, saúde, cacau, brilha. Nossa estrela sempre brilha, nosso cordão sempre brilha. A intuição é meu guia, nem terminei essa aqui, já viciei na guia. Fumo uma nova resina, apazigua, a vida ela bate, ela amacia. Tudo esquisito, maravilha, marginal, igual Letícia. Se tá tranquilo, eu já sei que é miragem. Vou jogar fácil, talvez uma setinha. Sempre lembrar que os de casa tão vendo. Todo vapor, família correndo. Desejo somente o que tenho direito. Zero à direita, contando e valendo. Casa no meu sol com a chuva de dinheiro. Cacau, cacau. E por falar